dizer que eu te amo, eu quero voltar. Estou aqui me lamentando, estou chorando na mesa de um bar, com a esperança de você me perdoar. Alô, ex, eu já vi que sem você na minha vida eu não duro um mês. Eu saí todas as noites pela rua com embriaguez. Já se passaram tantos dias, se você não vir, meu peito vai doer. Vou chorar por você, vou brigar, vou sofrer. Durante toda a minha vida procurei, mas não achei igual você. Vou chorar por você, vou brigar, vou sofrer. Durante toda a minha vida eu procurei, mas não achei como você, como você. Portal Tua Rocha. Alô, meu parceiro de artes, produções e eventos. E a galera massa de Camaçari, aquele abraço. Vamos cantar, gente. Alô. Eu já vi que sem você na minha vida eu não duro um mês. Eu saí todas as noites pela rua com embriaguez. Já se passaram tantos dias, se você não vir, meu peito vai doer. Vou chorar por você, vou brigar, vou sofrer. Durante toda a minha vida procurei, mas não achei igual você. Vou chorar por você, vou brigar, vou sofrer. Durante toda a minha vida eu procurei, mas não achei como você.